acontecendo. Preciso de tempo. Querem roubar meu pensamento. Vem. Viajando no tempo e no som, aonde for, por onde for, quero encontrar o meu destino, o meu caminho.